caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nas Voltas do Globo. Última edição para sexta-feira, 31 de janeiro de 2014. A edição de hoje vai trazer Eurodance. Tudo porque no próximo domingo, dia 2 de fevereiro, vai estrear às 7 da manhã o programa Geração 90 na Antena BS. Tem um regresso, não é propriamente uma estreia. O programa fez parte do Canal 2 até à sua extinção, a 23 de outubro de 2013. Digamos que o programa foi elaborado para o princípio do... não para o princípio do ano, mas para o princípio do grupo Antena Web, ou seja... Aliás, o programa até já teria até uma ligeira situação de já, eu creio que ele até já estaria a ser concretizado na altura, portanto, em... janeiro, fevereiro, mas foi depois, a partir de maio, que teve uma maior abrangência, uma maior situação e também mais edições. Durante muito tempo, o programa teve, portanto, como parceira, teve como produtora a Rádio Completa, mas, separadas as águas, voltamos à produção exclusiva do programa Geração 90. É certo, traz várias músicas que não são do género Eurodance, mas vai ser mais por aí que se vai centrar este espaço radiofónico. O Geração 90 vai trazer muito Eurodance e outros géneros dos anos 90. Vai ser assim durante, não 90 como inicialmente, mas sim 60 minutos. Vamos conferir nessa edição, nem mais nem menos, ou nesta edição, nem mais nem menos do que música Eurodance. Aos ouvintes, eu, Carlos Bonaparte, desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1, lembrando que às 18h30 chega mais uma edição de Lugar Algures. E esta, então, é a última edição do nosso programa Nas Voltas do Globo. Foi um prazer enorme estar consigo durante várias edições, desde o dia 1 de maio de 2013, aliás. O programa termina, dá lugar a outro, mas o legado do Nas Voltas do Globo vai espelhar-se em outros programas, tal como acontece, por exemplo, já com o Raras Inéditas, ou, por exemplo, também como o Tem de Tudo. O programa vai ainda deixar o legado para os programas de segunda a quinta, às 19h15. São eles o Música Livre, também o Por Ruas e Cidades, também, isto à segunda e terça, também à quarta o Chip Tuning e à quinta o De Onde Parte. Claro também que o legado do Alto Oriente, que fica também para mais um programa temático, e simultaneamente outros que já haviam, o Spectrum e também os nomes das canções. Esse surgiu a par com o Nas Voltas do Globo, mas são vários programas e que fazem com que este Nas Voltas do Globo possa sair e dar lugar a outro programa de uma matéria que ainda não existe no Canal 1, que neste caso será um programa dedicado apenas ao fado. Vai estar na próxima segunda-feira, chama-se Diga Lá ao Senhor Fado, e serei eu, Carlos Bonaparte, o seu apresentador. Ficamos então para já com Eurodance, abrindo as portas com La Bionda e a Dada. Fique bem ouvinte, a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1, e quanto a mim, Nas Voltas do Globo, deixo-lhe um até sempre. Boa tarde. a sign of time. I love my life, woke up to die. Like any man, a frightened guy. I'm keeping memories inside. A wooden glove. But I know. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. É dur, dur être bébé. Yeah. Now I can see your dreams in my eyes. Tells me the same and only thing that we know. We wanna be loved, the only thing is companhia do Canal 1. Say goodbye, say goodbye.